acendo um incenso pra dar uma purificada, tirar o clima tenso, aquela carga pesada, dá uma tranquilizada na minha mente. E o cheiro predomina no ambiente, dá uma leveza no espírito, Joe. Acalma a alma, essência do incenso passa pra minha palma. Viajo vendo a brasa, flutuo igual fumaça. Neblina toma a casa, visão até fica escassa. A massa é boa, cheiro de fruta no ar, a testa soa. Ao carburar, a sintonia roots toma conta do lugar e eu fico só na paz de tchá tchá tchá tchá. Reflito que passou, penso também no depois. Quando vai ver, o incenso já virou dois. Mas tá tranquilão, porque a essência é natural. 4:20, hora do incenso, pra mim já é um ritual. Agora eu tô maneiro, põe o Damian no som, já fico chile por inteiro. Essa é do verdadeiro, é da colheita bem mocada. Agora que bateu a brisa, eu não quero saber mais nada. Olha o incenso que acalma, essência que dá calma, purifica a alma e faz da madruga uma sauna. É o aroma da noite que se expande na rua, me distrai por um instante e a mente dá fuga. Sua magia notável me põe a um passo da lua. 4:20, cadê? Incenso da madruga. Momento eu, no mundo que se perdeu, minha cabeça dando voltas igual um pneu. Na tardezinha que eu nem vi que escureceu, pensando nas respostas que eu peço pra Deus. Meu, onde estou afinal? Que brisa é essa? Nessas horas da madruga vem a pampa me atravessa. Loucura do sábio sai no que ele projeta. O melhor de acertar é ver a coisa certa. Que perfume é esse? Esse incenso infecta. Quem é da rua mesmo na madruga já detecta. Então confessa, um fino nem estressa. Faço um freestyle antes que a mente lessa. Olha o incenso que acalma, essência que dá calma, purifica a alma e faz da madruga uma sauna. Nossa senhora, essa chapa cachola, até passei a bola, me perdi na hora. O que que eu faço agora? Tipo o Brizola, tô quieto nem me amola. Mó brisa da hora, suavidade, tô suave na nave, onde viajo bem loucão e atropelo aves, infringindo as leis do céu, e nem a gravidade tá cumprindo o seu papel. O que que eu digo, o que que eu falo, o que que eu penso, se a madrugada é cercada pela neblina do incenso? Se pá tomei o penso, mas não jogo o lenço, só mais um tapa pra viajar naquele universo imenso. Um pouco tarde, mas a lua ainda brilha, um pouco meu exausto, preciso de mais pilha. Neblina, neblina, neblina, musa inspiradora das minhas rimas. Olha o incenso, essência que dá calma, purifica a alma e faz na madruga uma sauna. Olha o incenso, essência que dá calma, purifica a alma e faz na madruga uma sauna. Faz a madruga uma sauna.